Eu não sei se aguento outra transa de ver o hard. Você joga valendo o seu controle, não tem pause. Descontrolada, você domina. Fico por baixo e você por cima. São três rounds, vamos ver quem ganha. Hoje vai ter um fight na cama. Ela é louca, ela dá duas, três, já me pedindo outro. Ela é louca, hoje é surra de Gabi cabelo. Teve a mulher louca na sua vida? Atira a primeira pedra. Eu não sei se aguento outra transa nível hard. Você joga valendo o seu controle, não tem pause. Descontrolada, você domina. Fico por baixo e você por cima. São três rounds, vamos ver quem ganha. Hoje vai ter um fight na cama.